gelo tomou conta do coração do homem, consomem de tudo no jogo e na sorte. Acerto de contas pra manter a clientela, dentro da favela o choro e a sequela. Sabedoria não se expressa no momento, cena programada, a hora do arrebento. Sobrevivendo numa arena de disputa, a fé sem a certeza, vivendo na rua. Criminoso e traficante na disposição, ó tiozão, é gira da facção. Uma conversa estranha, não sei qual que é, na garagem a captiva e na frente a Santa Fé. Nike no pé, Juliette no olho, frio calculista, só cordão de ouro. Eu não vejo ninguém falando como a vida é boa, eu não vejo ninguém amando, independente da roupa. O som do funk no mundo abala as estruturas, contamina um jovem de uma forma nua e crua. Perderam a identidade, não se fala em faculdade. O objetivo de alguns agora é criminalidade. E não quer uma palavra de vida e direção, e não quer uma família revestida de unção. E não vai a uma igreja dar uns glória e tudo mais. Sexo proibido, isso satisfaz. O carnaval, na verdade, é uma festa popular, outro meio, outra forma de se escandalizar. Homens e mulheres completamente nu e não buscam a Deus, o Criador do céu. Escolhe o seu caminho antes que seja tarde. Realidade é embaçado, pode crer. Vejo uma bocada aqui, vejo outra lá. Investimento do mal, tudo pode acabar. Várias de 20 chegando na boca. Negócio fechado, festa a noite toda. Senta, relaxa, truta e fica pampa. Aqui é tudo nosso, os cara vende, é nós que manda. A vida fácil é o que destrói o ser humano. Um pacote de dólar, a cadeia vários anos. Sem recursos, sem moral e sem estrutura. Gaiola fechada, solidão, a tortura. Bom seria se existisse mais amor. Diminuiria a crise, o ódio e a dor. Tô de mim e me tratou com muito amor. Pela minha mãe Cida, educação no crescimento, história de vida. Vários manos na infância, vi crescer, correr comigo, perderam a fé. Hoje estão todos perdidos, envolvidos com o mundo. Encantado de Bob, andando de Hornet, espírito pobre. Escolha o seu caminho antes que seja tarde, e não tome gosto do crime e da maldade. O tempo é muito curto aqui na terra, sangue bom. Abandone tudo isso e faça uma reflexão. Pense nisso, pare de enganar as pessoas ao seu redor. Pense nisso, continuando assim. Poderá ser pior, ser humano tipo a respeitado em todo lugar. Vivendo na paz com a família, dando glórias a Jeová. Escolhe o seu caminho antes que seja tarde. Realidade é embaçado, pode crer. O caminho aí desgosto pra você. Não é o que Deus tem preparado pra você. Escolhe o seu caminho antes que seja tarde. Realidade é embaçado, pode crer. Realidade é embaçado, pode crer.